Mantendo Itapuã, aguardando a passagem do tráfego, Wagner 07. Web 6740-S2000, autorizada final de ILS XUI para a pista 10, reporte localizador. 2000, vai chamar. O 321. Travado, pista 10. Gente, 35220, tráfego já avistado, confirme se está visual algum campo. Afirmo. Gente, 5220 tem livre pouso na 10, o vento 130 graus com 12 nós. Pouso autorizado, 5220. Torre Salvador, é o TAN 3895, pronto no ponto de espera da 10. Gente, TAN 3895, mantenha o ponto de espera, pista 10. Aí eu mantenho o ponto de espera, 393895. Rádio 07, reporte quando visual com a TR da trip final da 10. Já visual, autorizado para seguir a retaguarda no mesmo. Afirmo, autorizado para seguir a retaguarda do ATR, reporta liberando o final da 10, Guardião 07. A retaguarda do mesmo, reportará liberando a final, Guardião 07. Confirme, o Injetan Ganhan que não poderia seguir no táxi, excetuando desvio por conta e risco. Mandei a posição. Ciente, também. 95 visual com a TR da trip final da 10. Afirmativo, 3895. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 10, tá 3895. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém na cabeceira 10, tá 3895. Na escuta. Está efetuando desvio, confirme. Está aqui no desvio. Ok, reposto estabilizado, localizador. Vai chamar. Guardião 07 prossegue direto pro Grae. Afirmo. Gente, tráfego avistado, vento 110 graus com 15 nós. Reporta no solo controlado no Grae, Guardião 07. Para solo controlado, Guardião 07. 862, 8104. Alfa, no ponto de espera 18.6. Ajuste 10014, gol 1270. Chamam solo 121 no decimal 9. 1219, 5220. 26 bom pulo. 26 bom. Foi Salvador, Web 6740 na final. Webjet 6740, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem, pistão no zero. Na escuta. Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5220. Índia, Tango Yankee, da passagem Airbus da TAM, após ingresso no Pátio 1, contorna Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama a torre 1862. Gente, após o TAM, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre. Índia, Tango Yankee. Jet 6740, informação à esquerda do eixo da 10, helicóptero fazendo pouso em um pátio. O helicóptero da Polícia Militar não interfere com seu pouso. Gente, não avista. Foi Salvador, Gondor 270, ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantém o ponto de espera no 270. Mantém o ponto de espera no 270. 76740, livre pouso na 10, o vento 120 graus com 15 nós. Livre na pista 10, 6740. Tá 3895, decola 02, controle agora em 119.35, bom voo. 119.35, volta 3895, obrigado, bom trabalho. Controle Recife, Delta 3895, decolou na sua escuta. 3895, bom dia, contato radar, só 340, saída da El. Saída da El, subindo para o 340, bom dia, então 3895. 7 no sol. Cairo, sim, só um minutinho que eu vou ligar para essa LS que eu sou bom para o meu sistema. Rádio 07, solo controlado. Controle, Elta 3895. Prossiga. Autorizada a Elta presente? Autorizada a Elta. Grato, autorizado da Elta 3895. Controlado. Sim, solo 03, frequência livre no corte, bom dia, guardião 07. Webjet 6740, solo 04, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. 1219, o 6740. Alfa Juliette pro 02, 6740. Uno 270, livre decolagem da 10, o vento 120 graus, 15 nós. Livre decolagem da 10, ponto 270. Tá no ponto de espera da 10, tá? 31 no avião. Tá 31 no avião, alinhar e manter após a rolagem do gol. Alinha e mantém, 31 no avião. Quebec, cópia. Tomar Quebec, Cairo, está autorizado no meu pé, decola da 17, primeira curva direita no Axé, controle 1935, transponder 0161. Pátio 4, o PLB. É o B07, só me taca com torre 1-8, meia dúzia, Vitor Mar, Quebec. Uno 270, decola 05, controle agora em 119.35, bom voo. 0935, bom 270. Controle, bom 270, decola, não se escutar. Uno 270, bom dia, contato radar, só 360, saída Arbor. Saída Arbor, sobe 360, gol 1270. Salvador é o gol no 777, para puxa, treinamento, tá no portão 5. 777 no portão 05, tá, após o Boeing na web, livrar a retaguarda, está autorizado, chama táxi. Após o Boeing na retaguarda, autorizado, gol 19777 no portão 5. De pronto, tá 3191. 3171, correção, tá 3191, livre decolagem da 10, vento 120 graus, 159. Livre decolagem da 10, 3191. Salvador, passeio 2230, boa tarde. Passarelo 2230, boa tarde, a sua identificação dessa 4 mil pés via chegada ajuste Mi 14. Yamaha Mi 14, 2230. Um, dois, sete, zero, proa, 270, evitar formação. Ciente, quantas milhas nessa proa, 1270? Até a posição arbor. Ciente, após direto elefa. Após arbor, direto elefa, 1270. Então, 3191, decola 08, controle agora em 119.35, bom voo. 1935-3191. Ciente, decolou de onde? Confirme. A procedência? Ok, ciente. Vou então na proa do farol da barra. O Novembro Oscar Romeu reporta na vertical do farol da barra. 06 a bordo, confirma. Corrijo, tá 3895, chame Centro Recife, 125.1, alterno no 3325, morro. 125.1, 13325, obrigado, tá 3895. Controle Salvador, tá 3191, decolou. 3191, bom dia, contato radar, tá 380, saída da Elsa. 380 da Elsa, 319. 023. Poderia confirmar o... a cota novamente, por favor? 5486, lençóis autorizados, 200, decola de 10, primeira curva esquerda, Momo, após direto. Controle 11935, transponder 5023. Autorizado 200, lençóis, saída Momo, com a primeira curva à esquerda, decolando 10. O controle de 11935 e transponder 5023, de 5486. Confirmando, transponder 5023. 5023. Sim, chama pra posicionar. Salvador, é o voo 1777 para o táxi, lanterna com 2 horas e 40, 160 a bordo, 1960 a bordo. 1777, táxi em frente, segunda direita, Índia, Alfa, ponte espera 90, torre 1862, altímetro 904. Frente, Índia, Alfa, ponte espera 1862, voo 1777. Controle, bom dia, Webjet 5728, mais formação Quebec. Web 5728, bom dia, senhor, identificação, desça ao 050. Vigilância, chegada maré. São nós, 150, na maré. Visou desvios, vai voar Lefa, voo 1270. 1270, ciente, chame centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, 1270. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-5 nós. Decola no 0, 1-7. Seu pé vem portar 2-3-0. Doro Azul 4033, informação para a solicita autorização. 4033, está em Léus, autorizado, nível 160, Piauísk 1. Decola da pista 10, primeira curva à direita na Coral, controle 11935, aciona 5015. Autorizado, Ilhéus, nível 160, Whisky 1, decola da pista 10, cobra direita, saída Coral. Controle 11935, transponder 5015, azul 4033. Portão é o 8, vai chamar pronto. Afirmativo, 4033. Visão 91, chame centro Recife, 1251, bom voo. 251, tá 3191. Gol no 777, decola os 1-5, controle agora em 1-1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, uma boa tarde, gol 1-7-7-7. Boa tarde, gol 1-7-7-7. Gol no 777, boa tarde, contato radar, sobe 320, saída da El. Da El 320, o gol 1-7-7. Com a Serra Delta Juliette Hotel, é o Novembro Oscar Romeu. Frequência livre, Novembro Oscar Romeu, bom pouso. Localizador 2230. Passaredo, complete ADS, chame a torre 1-1-8-6-12, é bom ponto. bem, grato. Oi, Salvador, parceiro 2230, bom dia. Web 5728, desça a Via Mari, a 2000 pés, ajuste 614. Ajuste Via Mari, com a 0, baixei, travou, 2-2, 3-0 da pastoreza. Confirmando já visual com o campo? Visual, senhor. Ciente 2-2-3-0, livre pouso na 1-0, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Pouso, 2-3-0. Confirmar o vento para o 2230? 1-2-0 graus, 1-2 nós. Grato. Guarulhos no 340 autorizado, via Upper Zulu 21, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após Sagaz. Controle 19935, o transponder 5032. Porta na Oscar para ingresso na 17, Vitor Mike Quebec. Porta na Oscar, pronto para ingresso. Arbor, transição Elefa, após Sagaz. Aerovia Presulu 2-5038, transponder 7935, controle, 6744. Confirma transponder 5032? 5032. 32. 5032. Afirmativa 741, está correto, chama pushback e acionamento. Vai chamar a ponta, só confirme curva à direita, ponta de colagem. Clareza intensidade 5 também. Certo, boa tarde. Controle ao papapapá na data responsável. Mas é melhor que o Romeu prossiga. Procurou de terra aberta de letra tela, direcionando no ar certo, no suspeito, aqui na Salvador. 8 está autorizado, chama táxi. Graças, vai chamar para o táxi. 403. De voo na sala IE Salvador, comandante? Ah, ok, ciente, grato. Do 2230, solo aos 22, direita 121, décima 9. 219, obrigado. Salvador, muito boa tarde. Bom dia, passageiro 2230. Objeto 5728, autorizada a final do ILS-XP para a pista 10, reporte localizador. Boa tarde, localizador. Zero, Alfa, chamando a taxa Juliette. Alfa, sou Juliette, 2230. Aqui, Torcu, é o Salvador, Rafael Jornal. Chame Torre, 1186 Bom Curso. Prato. Gente, o Vitor Mike Quebec é autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Torre Salvador, é o helicóptero papapapá 90, Rocha Rafael. Lembrando Oscar Romeu, ciente o ajuste 1-0 no 4, confirme intenção, pouso cabeceira no 7. Pode ser cabeceira 3-5, vamos para o pátio 5, estamos passando aí, tá bom, 510. Ciente, tem uma aeronave alinhada na cabeceira no 7, tem condições de aproximar direto para papá ou no Lembrando Oscar Romeu? Afirmativo, tem condições. Ciente autorizado a aproximação, reporta na final para pouso, vai realizar um pouso direto na Papá. O para-cheque, o vento 120 graus com 8 nós. Reporta na final para pouso, November, Oscar Romeu. Reporta na final. Mike, aberto, alinhado para a nova série. Mantenha a posição, Vitor Mike Quebec. Certo, posição, Quebec. O azul 4036 solicita o táxi, 90 pessoas a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternativa Salvador. 033, táxi Fatiuno, Índia Alfa, Porto Espera da 90 Torre, 1186, vai desvazar no 4. Autorizado via Índia Alfa, Porto Espera da 10, vai chamar na torre, 1186, 1014, azul, 4033. O pouso direto na Papá, o vento 120 graus com 8 nós, reporta solo controlado. Reporta na solo. Passaria 2230, da passagem Embraer da Azul, após ingresso Juliette para remoto no 4. Após Azul Juliette, remoto no 4, 2230. Estabilizado, o F5728. 5728, chame a torre, 1186 é bom pouso. Obrigado, senhor. Papá para o táxi. Gente, considero o solo hoje 26, livre táxi até o Pátio 5, November, Oscar Romeu, tenha uma boa tarde. Boa operação. O Vitor Mike Quebec, livre da 17, o vento 120 graus com 9 nós. 2-0 graus com 9 graus, autorizado a decolagem da 97, o Vitor Mike Quebec. Doutor, bom dia, o Fjet 5728, ILS da 10, baixado, travado. 5728, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 1-0. Aguardando.